Este é o Segurança Legal, episódio 73, gravado em 8 de abril de 2015, Ética e Tecnologia. Neste episódio, falamos sobre alguns aspectos da ética ou da sua falta nas relações intermediadas pelas tecnologias. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está, como sempre, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme, tudo bom? Olá, os ouvintes. Tudo certo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Por isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará também um link tanto para o iTunes quanto para o feed, caso você queira acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Também não podemos esquecer que esse podcast é uma iniciativa da Brownpipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados pela empresa é o apoio na construção de políticas de tecnologia e termos de uso de serviços. Se você tem dúvidas sobre essas questões ou precisa de ajuda, não hesite em procurar a Brownpipe em brpe.com.br. Vamos à mensagem dos ouvintes? Vamos lá. Então, se você não quiser ouvir a mensagem dos ouvintes... As mensagens dos ouvintes. E as notícias, vá diretamente para 14 minutos e 45 segundos. A primeira mensagem foi enviada, Vinícius, pelo Júlio César. O que, que disse o Júlio César? O Júlio César, Guilherme, nos diz o seguinte: mais uma vez, parabéns ao Vinícius e ao Guilherme pelo ótimo trabalho. Queria ressaltar algumas partes do podcast muito importantes, que foram a explicação sobre o que é o OpenPGP e sobre o fato do PGP ser uma ferramenta da Symantec, né? E ele coloca que isso é muito importante para que as pessoas entendam que é possível usar o OpenPGP, que é um padrão aberto, né? Através, por exemplo, do GPG para Windows, que é uma implementação free, open source para Windows, inclusive. Caso elas não queiram comprar ou utilizar a ferramenta da Symantec, cujo nome é PGP, né? PGP. Então, ele destacou esse ponto. A gente agradece a audiência de Júlio César. Ele nos diz que vai continuar nos seguindo, ou seja, nos dá os parabéns e vai continuar seguindo a gente. Muito obrigado, Júlio César. Um abraço para ti. Continue conosco. O nosso assíduo ouvinte, o André Carizia, que sempre nos envia uma mensagem aqui bem interessante, ele postou no episódio 70 dos ataques cibernéticos. Na verdade, são duas mensagens aqui, né, sobre esse episódio. O que o Carizia colocou, Vinícius? Ele escreveu o seguinte: a respeito da notícia do vazamento de dados da operadora de telefonia fixa, e motivado pela frase do Vinícius, né, que eu coloquei aqui, que ele me cita, como é que faz o controle para não vazar informação de dentro da empresa? Isso é muito difícil, de fato é. Ele, em razão disso, ele foi reler o livro do Ross Anderson, o Security Engineering, que inclusive é uma das obras que a gente recomendou naquele episódio sobre livros de segurança da informação, né? E ele foi buscar lá e ele encontrou o seguinte lá: os vazamentos de informação ocorrem sempre por alguma falha listada pelo Anderson na seção What Goes Wrong, no capítulo 8, Multilevel Security, né? E ele cita algumas delas aqui, né? Dois subsistemas seguros se juntam de uma forma não pensada e dão um conjunto inseguro. Você tem dois sistemas que são seguros, daqui a pouco você integra eles e disso resulta um problema, uma vulnerabilidade. Outro ponto que ele cita: a delegação de confiança entre dois sistemas não garante a confiança do conjunto, né? É um problema correlacionado com o primeiro. Captura indireta por meio de covert channels e vírus. E aí ele segue dizendo aqui: o Anderson admite que a implementação de controle de acesso pode ser difícil, mas ele salienta que em sistemas populares, Windows e Linux, por exemplo, isso nem foi tentado ainda de modo sério. Implementa-se tudo de qualquer jeito e o mais rápido possível, aproveitando-se da natural inclinação do ser humano para apreciar apenas aquilo que se vê, e o resultado é previsível. O capítulo 8, o livro todo, na verdade, está disponível para ser lido na internet e recomendo, pois é sempre atual. E ele coloca o link para o capítulo 8, então quem quiser lá, pode ir lá nos comentários, já tem o link lá do episódio 70, já tem o link para o capítulo 8 que o Carizia colocou. É importante ressaltar essa questão com relação ao Windows e o Linux que ele coloca, né? Principalmente no Linux, a gente já tem várias tentativas, e algumas até sérias, viu, Carizia? De tentar implementar algum controle mais, vamos dizer assim, mais rígido de segurança. Acontece que isso envolve, isso aumenta consideravelmente a complexidade do sistema e as pessoas não usam. E a usabilidade, né? É, exatamente. Então, desde a época que a gente tinha, desde o GR Security, que é um patch que a gente aplicava lá no kernel, até depois o SE Linux, né, que é um módulo que usa um framework lá do kernel do Linux para colocar novas funcionalidades no sentido de controle de acesso, implementar um MAC, que a gente chama, né, que é um sistema mandatório de controle de acesso. Tá disponível isso já há bastante tempo. A questão é que é realmente muito difícil de usar. A usabilidade é ruim. Então, o design é ruim. Que é o mesmo problema do PGP, né? Que a gente estava comentando no episódio passado. E o design sendo ruim, ele acaba não sendo utilizado, né? Então... Sim. Eu só queria destacar o que o Carizia coloca aqui sobre a disponibilização desse livro gratuitamente na internet pelo próprio Anderson, no site da faculdade de Cambridge. É, sem dúvida, é uma das maiores referências atualmente em segurança da informação, e ele, contrariando o que muitos autores fazem, disponibilizou o livro inteiro na internet. É possível baixar cada um dos capítulos, né? E depois até é possível unir esses capítulos com os PDFs todos em um PDF só para facilitar a procura, a pesquisa e a leitura. Mas o Carizia continua também, né? Ele escreve no segundo post no mesmo episódio o seguinte: este episódio preenche uma lacuna na mídia brasileira especializada em tecnologia. Opa, obrigado pela consideração, Carizia. Em minhas conversas com fornecedores, programadores e técnicos de informática, quase ninguém sabe o que significam os termos relacionados aos ataques a sistemas de informação. Como o brasileiro não gosta de ler livros, pelo menos um episódio como esse serve para os técnicos não ficarem totalmente no escuro. Parabéns pelo trabalho. Eu não sei se... Bom, teria que analisar a estatística de livros lidos. Ele falou a frase ler livros, eu até me virei aqui para ver a biblioteca do Como Ler Livros, né? Aquele livro que sempre indica do... Do Adler. Mortimer Adler. Mortimer Adler. Então, quem gosta de ler livros não pode deixar de ler o livro Como Ler Livros. A leitura guia para a leitura inteligente, acho que é o isso, título, isso aí. Né? Obrigado, Carizinho, então, pelas mensagens. Já em relação às notícias, nós temos aqui, Vinícius, a finalização da segunda frase da fase da auditoria do TrueCrypt, né? A gente não foi ainda atrás dessa informação, né? Para gravar para esse episódio. Mas é importante sacar que a gente já vem esperando isso desde o ano passado, né? Até por causa daquela confusão toda com o pessoal que desenvolvia o TrueCrypt ter abandonado o projeto. E a gente comentou do VeraCrypt num episódio anterior. Que é um fork não autorizado, porque o TrueCrypt, a licença não permite isso, mas tudo bem. Mas essa auditoria que vem sendo feita, a segunda fase, ela foi publicada. Existe até um podcast falando sobre isso, que é do Security Now. Eles gravaram agora, essa semana, falando sobre essa questão. Eu ouvi o podcast, eu não ouvi ainda. Então, a gente recomenda para quem está usando o TrueCrypt ou para quem quer usar o TrueCrypt, que vá lá e se informe e ouça lá o Security Now. E talvez a gente traga aí mais detalhes sobre isso já no próximo episódio. Não, no próximo ainda não, talvez no outro. Vamos ver como a gente já tem agenda aí para o próximo. Que é um convidado, diga-se de passagem. Exatamente. De alto renome aí. Né? E a segunda notícia, Vinícius, a gente até tinha trazido outras aqui, mas em função da extensão desse tema e da própria dificuldade do tema que nós escolhemos para hoje, é a situação aquela do Facebook. Então são quatro notícias aqui, duas notícias e dois relatórios que dão conta de que o Facebook, como muitos já imaginavam e até mesmo a gente já falou aqui, vem monitorando as pessoas de uma forma não tão ética como se esperaria, né? O problema é que eles já tinham... O Facebook já tinha se manifestado a esse respeito há um tempo atrás. uhum. na corte irlandesa, se eu não estou enganado. Uhum. Né? Eles diziam que não faziam algumas coisas, né? E hoje, de novo, aparece e fica claro que eles estão fazendo. Em termos de rastreamento de pessoas, mesmo que não logadas no Facebook. E não só pessoas que têm contas no Facebook, mas pessoas que não têm conta no Facebook. Ah, sim. Então, eles estão fazendo um rastreamento independente da pessoa ter conta no Facebook ou não. E se você tem conta no Facebook, você é rastreado em determinadas situações, mesmo não estando logado. Então, mesmo que, por meio de cookies, né? É, mesmo que você não esteja logado, o rastreamento é feito. Por meio de cookies. Aliás, a gente gravou um episódio sobre isso algum tempo atrás, e é bom te procurar aí o número. Sobre cookies? Sobre cookies. E aí o que eles acabam fazendo, na verdade, é monitoram o usuário, mesmo que o usuário tenha um cuidado. Não, eu vou me deslogar do Facebook antes de sair navegando por aí. Porque o grande problema é que em cada lugar, cada site que você vai, que tem um botãozinho do like do Face, inclusive, eu não sei se a gente tem o like lá no nosso site. Eu acho que não. Não sei. Não temos. A gente não tá ajudando o Face nesse sentido. Embora nós tenhamos o... É, nós temos o link lá pro Facebook. Mas em cada site que tem o plugin social do Face, aquele plugin social, ele é carregado, é uma parte do site que é carregada dos servidores do Facebook. Uhum. Então, em cada site que você vai entrando que tem esse plugin social, o Facebook vai recebendo a informação que você está acessando aquele site, ele identifica você, né, pelo cookie, ou seja, por uma informação que ele coloca no seu navegador, e cada vez que o seu navegador acessa qualquer coisa do Facebook, ele manda essa informação. E se tem um plugin do Facebook numa página que você está acessando, né, para você dar um like, colocar um comentário, coisa assim, na hora que você acessou aquela página, no jornal, por exemplo, né, ele vai carregar o plugin lá do servidor do Facebook, uhum. e quando fizer esse acesso, ele vai dizer, olha, esse acesso está vindo do usuário que tem o cookie e tal, ou seja, tem essa marca aqui, tem essa identificação. Sim, seria um ID único para cada um desses usuários? Isso, exatamente. Uhum. E ele está nesse site. Aí você troca de site, você clica uma notícia, vai, pega um link e vai para um outro site, uma propaganda de uma loja, por exemplo, né? E lá tem o botão do Face de novo. O Face vai receber a informação de agora o usuário tal, que estava no site tal, agora ele está neste outro site. Uhum. E ele vai coletando isso, esteja você logado ou não, tenha você uma conta no Facebook ou não. E assim, tem outra, né, Vinícius? Fala. Imaginando que essa pessoa não esteja no Facebook, se algum dia ela entrar no Facebook, sabe lá se o Facebook ainda não consegue relacionar a sua atividade anterior, né? Muito provavelmente sim. Já sim. que o cookie está lá, seria elementar para eles unir aquele cookie com um novo cadastro, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, isso é bem complicado. E mesmo em lugares, né? Um dos artigos que a gente vai colocar lá no show notes, né, que levantou essa questão, né? Uhum. De novo, ele demonstra que se você vai no site, tem um site do opt-out, né? De propaganda. De propaganda lá na Europa. Se você vai lá e diz assim, eu não quero mais ser rastreado ou receber propaganda direcionada, né? Uhum. O Facebook não apaga os cookies da tua máquina. Agora, se você fizer a mesma coisa, né? Se um cidadão americano fizer isso num opt-out lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Lá eles apagam os cookies. Sim. No Canadá também, se não estou enganado, eles apagam. É. No Brasil a gente não tem um opt-out nacional lá que eu possa dizer, eu não quero receber propaganda. Não tem pena, isso. Né? Por enquanto, só, pelo menos. Só para telefone, né? Só para ligações telefônicas. Para ligações telefônicas, o Procon tem um serviço de bloqueio de telemarketing. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não sei nos outros Procons, né? Como é que funciona. Sim. Mas. Então a gente tem esse pequeno problema, e isso é um problema não só técnico, mas é um problema ético, né? Eu acho que daí já entramos no tema do episódio de hoje, né? Exatamente. Que essa relação entre ética e tecnologia, e diga-se de passagem, é um tema, para nós é muito difícil falar sobre isso, né? Porque nós não somos filósofos, Claro que isso não quer dizer que nós não pensemos, né? A gente pensa sobre os problemas e tal. Mas reflete. Não, a gente não tem formação filosófica. Exatamente. Com, né? Como não... formação formal. É. Embora eu, com o curso de Direito, a gente toque em algumas questões, enfim, existe até uma disciplina de filosofia do Direito, né? E há uma ligação muito próxima entre ética e direito, né? Alguns dizem até que todas as normas jurídicas são normas éticas, outros dizem que não, tem algumas normas jurídicas que não são éticas, né? Que são aéticas, que não... Né? Enfim, o controle de velocidade, por exemplo, não tem... Né? A velocidade de uma via não tem nada de ético ou de antiético, entende? Fica fora da ética. Mas mesmo assim, para nós, é um tema bastante difícil... E eu acredito que há algumas perguntas, né? Toda discussão ela precisa ter um ponto de partida, né? E eu acredito que há algumas perguntas que a gente pode colocar para início dessa discussão. A primeira é: qual seria a verdadeira raiz dos problemas técnicos que nós temos hoje? Né? Ou situações envolvendo grandes problemas de segurança da informação. Existe uma raiz que pode não ser tecnológica? Essa é a primeira pergunta. Depois, será que as questões que a gente está propondo hoje, as soluções tecnológicas que a gente vem criando a cada dia, elas são controláveis em relação aos riscos? E, por último, será que as pessoas, os técnicos e a sociedade em geral têm consciência das consequências do que a gente está propondo hoje? Né, eu acredito que como início a gente poderia ter essas três perguntas, né, Vinícius? É, Guilherme, para responder isso, eu vou ter que pegar o meu cachimbo, sentar na minha poltrona. São discussões que a gente levanta para as quais a gente não tem a resposta certa, né? ou a solução. Né? Uhum. Mas são coisas que não podem ser desconsideradas. A gente cada vez mais vê ações... Ver novas ferramentas, coisas como o Facebook permite que a gente faça e tal, uhum. E que ficam no limiar da ética. Sim. E muitas vezes o pessoal, eu tenho dois grupos de... duas duplas de alunos fazendo trabalho de conclusão, uhum. Sob minha orientação. Eles não estão estudando exatamente a ética, né, mas eles acabam tocando um pouco nesse ponto ao estudar a questão da privacidade. Sim. Né? E é muito interessante porque normalmente o pessoal da área de TI foca muito na ferramenta, na técnica. E esquece ou não pensa no, vamos dizer assim, no humanware, uhum. que está na volta. Né? Uhum. Envolve essas questões éticas de privacidade e tudo mais. E está sendo bem interessante ver esses alunos estudarem esse assunto porque cada vez mais estão se dando conta de que as ferramentas permitem uma série de coisas, ou seja, a tecnologia permite praticamente qualquer coisa, né? Aquilo que uhum. tu programar, ela vai te permitir fazer. Uhum. E, no entanto, eles estão percebendo que deve haver certos limites aí. Sem dúvida. E não só um limite legal que diz, não, você não pode coletar a informação das pessoas sem autorização delas para depois usar isso, sabe? Uhum. Não só nesse sentido, mas existem limites éticos. É que não devem ser cruzados. Nós acreditamos que sim, e eu acho que esse é o grande conflito que a gente pode colocar, né? Uhum. Aquela ideia dos dois postulados, o que é o postulado da ética e o que é o postulado da técnica, né? O postulado da ética vai envolver aquela questão de como as pessoas refletem, ou qual a intenção das pessoas, né? O agir ético é aquele agir que a gente busca o bem comum. A gente quer fazer o bem, quer que as nossas ações produzam o bem. Essa poderia ser uma grande síntese, uma pequena síntese, a questão do postulado da ética. Já o postulado da técnica, e a gente se insurge muito contra isso, né, Vinícius? Uhum. É aquela ideia de que tudo que pode ser feito, vai ser feito. Tudo que pode ser feito, será. E aí a gente até entra um pouco naquela questão do... Tem um livrinho bem pequeno aqui do André Conte Sponville, que ele fala o título é O Capitalismo é Moral. Uma pergunta, o título, né? Uhum. E ele coloca que existem quatro ordens aí de controle. A ordem técnico-científica, jurídico-política, ética e moral. E a ordem técnico-científica, ela só se limita pelas suas próprias possibilidades. Tudo que ela puder fazer, ela vai fazer. Então, ele precisa das outras três ordens para limitar a ordem técnica. Então, a ordem jurídica limita a técnica, né? Você não pode, por exemplo, sair recolhendo informações, o Estado sair recolhendo informações de todo mundo para usar como bem entender. A lei, ela regula isso. O problema, e que o Sponville coloca também, é que elas não se bastam, elas precisam, essas ordens não se bastam, elas precisam umas das outras. E aí ele coloca, inclusive, a criação da figura do canalha legalista. Você precisa da ética, porque mesmo que você cumpra todas as leis, você pode ser um absoluto canalha, porque a lei não impede que você seja mal, que você trate as pessoas mal, né? Então, a questão de encarar e de colocar a ética em se pensar nessas relações, nas relações envolvendo a tecnologia, é isso. Porque a gente precisa buscar o bem, né? Até então, foi assim, né? As nossas ações devem ser guiadas pela ética. A grande mudança que a gente vê hoje é que as nossas ações passam a ser guiadas pela técnica. E aí a gente entra também naquela ideia do Weber, né, que é a tal da ética da responsabilidade, que a gente precisa prever as consequências das nossas ações. Toda a nossa sociedade, ela é baseada nessa ideia de que nós precisamos sempre prever que o que a gente faz tem consequências. Tanto é assim que há crimes para isso, quando você faz um crime, mata alguém, há consequências para você matar alguém, por você matar alguém, mesmo que seja um assassinato culposo, que a gente fala, né? Um homicídio culposo, que é aquela ideia de você estar dirigindo e mata uma pessoa sem querer. Mesmo assim, há consequências, porque você deveria prever as consequências das suas ações. Então, o ponto, Vinícius, e eu já te jogo a bola, é: será que a gente já não está perdendo um pouco essa capacidade de prever as consequências das novas tecnologias? Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente tem vários exemplos disso, né? Uhum. O próprio Facebook, quando ele foi criado, quando ele se iniciou, jamais se imaginava, né? Jamais o Zuckerberg e os colegas dele imaginavam que eles iam chegar no ponto que eles estão hoje. Uhum. Né? Que ia ser a principal rede social do mundo, né? Uhum. E que hoje, vamos dizer assim, acho que dá para dizer que é o sistema que tem mais informação a respeito das pessoas, né, a respeito de indivíduos no mundo, acho que é o Facebook. Uhum. Não existe um sistema outro, né, com mais informações sobre os indivíduos em termos globais do que o Facebook. E informações tão especializadas também, né, Vini? Sim. Informações que dizem não só coisas genéricas a respeito do que as pessoas gostam ou não gostam, mas das suas orientações. Uhum. Né? Políticas, sexuais, opiniões mais religiosas, opiniões mais íntimas. Ah. Né? Porque pode ser, você pode ir lá usar, a gente usa o Facebook como exemplo, exatamente por ser a maior rede, maior sistema nesse sentido. Uhum. Você pode ir lá controlar a exposição das suas informações para o público, para quem usa o Facebook. Mas não para o próprio Facebook. Você não tem como dizer, eu não quero que o Facebook não utilize essa informação aqui. Ou seja, eu não posso dizer, eu não quero que ele utilize esses dados aqui do meu perfil para fazer propaganda ou para fornecer a terceiros. Uhum. O negócio todo funciona com essa questão do fornecimento dos dados para terceiros. Uhum. E de perfis. Então, qual é o impacto disso? Ou qual é o impacto, né? Eu já vejo há alguns anos o pessoal... Ah, que o futuro é Big Data, né? Uhum. Essa coleta massiva de informações e até bem... colocar de uma maneira bem interessante pelo Andrew Zwitter, acho que é esse o nome dele, num artigo que a gente vai citar lá no show notes, no artigo Big Data Ethics. Ah, é o Andrei, acho que é. Será que é Andrei? Eu acho que é russo, acho que o cara é russo. Andrei. Bom. Andrew Zwitter. É bem interessante que ele coloca o seguinte: o Big Data, ele é uma bagunça, né? Uh-uh. É inerente dele que ele seja uma bagunça, porque é simplesmente a coleta de toda a informação disponível digitalizada, né? Ou seja, se coletar a maior quantidade de informação possível. E essa coleta de informações, ele coloca assim, ele chama de uma coleta... de um sistema orgânico, né? Uhum. Em que ele retrata de maneira mais fiel a bagunça da vida real, ou seja, a questão da quantidade de informação que a gente tem na vida real. Né? E a partir daí começa a estabelecer correlações. E ele dá um exemplo acho que foi o Walmart que ele cita no artigo dele, e dá o exemplo do pessoal que fez com o Big Data. O Big Data não procura causalidade, ele procura correlacionamentos, né? Eles descobriram que antes de um furacão, né, quando está prestes a acontecer um furacão, aumenta as vendas de um determinado produto lá, de um biscoito lá da Kellogg's, que é muito famoso, é a marca mais famosa lá nos Estados Unidos, aumenta a venda daquele biscoito quando está prestes a vir o furacão, quando há a previsão de um furacão. Claro, essa é uma coisa de ele dizer assim, tá, tudo bem, é uma informação que não tem muita... dano, no caso, não tem muito dano. Se qual é o mau uso que ele vai fazer, o cara vai botar, vai fazer promoção de... Não, ao contrário, né? Ele vai aumentar o preço, né? Ou vai aumentar o preço, vai aumentar o preço, mas vai fazer alguma coisa assim, né? Ou vai promover mais o produto naquele período, né? Ou vai tentar fazer alguma venda casada, né? Ah, vou vender isso aqui e compre junto tal coisa, bem naquela época ali, né? Sim. Mas não é nenhum grande problema. Agora, a gente não sabe, né, que tipo de outras correlações podem ser tiradas do Big Data. Sem dúvida. As consequências, né? E as consequências dessas correlações. Então, se eu... E a gente tem um exemplo bem, bem claro aqui no Brasil mesmo, né, da história dos scores de crédito, a pontuação de crédito. Sim. E você pode ser impedido de fazer uma compra em determinadas condições... E você muitas vezes nem sabe o porquê. Ou seja, um sistema decidiu. É, ou o sistema decide, né? É. O sistema acaba decidindo, nesse caso dos biscoitos, por exemplo, né? O risco seria... Não é bem um risco, mas aí vem a questão ética, né? É, claro que há liberdade de comércio. As empresas podem cobrar dentro de certos limites jurídicos ali, o que elas bem entenderem dos seus produtos, né? O problema é... Será que se busca o bem... Né? Será que o agir ético, a busca pelo bem, é considerada quando esses dados passam a ser absorvidos, né? E é aquela ideia que o René de Paula Júnior, que é um... A gente pode chamar ele de um cronista aí da internet, né? Um cara que grava alguns vídeos e tal. Ele tem alguns vídeos bem interessantes, e um deles, ele fala justamente sobre essa questão do Big Data e sobre se há ou não previsibilidade, ou se há ou não a possibilidade de fazer um teste das decisões que são tomadas no âmbito do Big Data. É isso, né, Vinícius, que ele coloca? Isso. Ele num dos vídeos que ele gravou, que eu acho bastante interessante a reflexão que ele faz, ele traz essa questão de o que vai acontecer quando nós perdermos o controle. No sentido de... Imagina uma massa de dados que cresce cada vez mais. Tá? E aí... Opa, alguém tá me mandando mensagem. E essa massa de dados, só para vocês terem uma ideia, né, esse Andrew Zwitter, né, ele cita o Solomon Eartweet, né, que ele cita no artigo dele aqui. Ele coloca que, por exemplo, do início da história registrada até 2003, nós tivemos 5 bilhões de gigabytes. Então, sim, do início da história, do registro, né, desde que a gente tem registro da história até 2003... nós temos mais ou menos 5 bilhões de gigabytes. Em 2011, a gente estava gerando 5 bilhões de gigabytes a cada 2 dias de informação. Em 2013, ele cita esse estudo de 2012, então é uma previsão, né? São 5 bilhões de gigabytes a cada 10 minutos. E em 2015, o ano que nós estamos, a previsão é de 5 bilhões de gigabytes a cada 10 segundos. E aí o que o René de Paula coloca nesse vídeo que ele gravou é bem interessante, porque a quantidade de informação que a gente tem é tão grande, é uma coisa assim tão absurda, né, que não tem mais como um ser humano acompanhar toda essa informação. Ou seja, o fluxo que foi tomado para que aquela decisão seja tomada. É, não, na questão da informação, da coleta da informação mesmo, das informações que estão na base. Ele não tem como controlar mais isso ou ficar vendo o que tem lá dentro, tá? Diretamente. Ele precisa usar alguma ferramenta que resuma isso para ele. Ou seja, ele já não tem mais acesso ao dado bruto, digamos assim. Não consegue acompanhar mais isso. E sem, a análise disso, sem dúvida nenhuma, o ser humano não consegue mais fazer. ele tem que desenvolver algoritmos, e aí tem, né, os cientistas dos dados, como chama o Andrew aqui, e estudam algoritmos para tirar ou para procurar correlações nessa massa de dados. Só que apesar dos algoritmos serem desenvolvidos por seres humanos, digamos assim, né? Uhum. Não tem como, e é isso que o René de Paula chama atenção no vídeo dele, como é que a gente procura o caminho, como é que a gente descobre o caminho exato de todas as informações utilizadas e tal, que um determinado algoritmo usou, usando Big Data, para chegar a uma determinada correlação. Uhum. E as correlações são as mais, podem ser as mais variadas possíveis. Pode ser o Vinícius não pode comprar determinado produto com essa determinada condição. Vai ser uma questão de crédito. A outra condição é o fulano, ele é propenso a cometer violência doméstica. Né? Vamos avisar aí a assistência social para dar um pulo na casa dele. Quer ver um outro exemplo que surge agora com a questão do avião que caiu lá nos Alpes, né? Era sim. Um avião alemão. Isso. Era alemão, né? O avião era alemão e caiu na França. Era alemão, isso. O que se levantou a questão de que o piloto ele sofria de depressão, certo? Certo. E aí alguns médicos, enfim, alguns psicólogos começaram a dizer, psiquiatras começaram a dizer, olha, vamos ter cuidado com essa questão de encarar a depressão como impossibilitar a pessoa de ser piloto, né? Muitas pessoas têm depressão e muitas pessoas não cometem esse tipo de ato, né? Então imagina um desses sistemas que prevê que o cidadão de repente tem ele é um pouco mais depressivo ou ele tem uma tendência à depressão e de repente esse cidadão pode não conseguir fazer um seguro de vida porque ele pode se matar, enfim, se bem que seguro de vida já tem esse tipo de controle, né, algumas cláusulas que não cobrem no caso de suicídio, mas mesmo assim há efeitos, né, que muitas vezes não são pensados. O que se pode fazer com esses dados, né? E é o que o Humberto Galimberti, é um livro aqui que até a editora Paulus me enviou de presente, que eu agradeço de público, o pessoal da editora Paulus, que se chama Psique e Tecne, o Homem na Idade da Técnica. É, o Humberto Galimberti é professor da Universidade de Veneza, e ele é um calhamaço o livro, eu vou pensando algumas coisas aqui, e ele coloca que, uma das coisas que ele coloca é que a ideia do princípio humanista é que o homem deve controlar o seu poder, que ele chama de autocontrole do poder, que é, inclusive, uma das coisas que caracteriza o homem e os diferencia dos animais, né, até mesmo. Só que o que a gente tem visto é que esse poder em relação, por exemplo, e usando o teu exemplo do Big Data, a gente tá perdendo esse controle. A gente não tem mais controle sobre o que essas coisas podem fazer, né? Então, se antes as nossas ações eram pautadas pela ética, pelo bem, hoje o que acaba acontecendo é que a ética precisa correr atrás dos resultados que já foram produzidos, né? E sabe lá que resultados são esses. E aí vem aquela outra pergunta, né? Nem tudo que pode ser feito deve ser feito, né? Que eu acho que é mais ou menos o que é o exemplo do Facebook que a gente leu antes, né? O que o Facebook está fazendo. Não é porque é possível monitorar as pessoas, rastrear as pessoas que a gente deve fazer. Inclusive, existe um outro detalhe que se implementou em todos os navegadores uma configuração chamada o Do Not Track. Uhum. Ou seja, que é o não rastreio. Que é a opção que você marca lá dizendo que você não quer ser rastreado. Uhum. Então, eticamente, digamos assim, né, a pessoa diz, ela não precisa ir num site e dizer eu não quero ser rastreado. Ela pode ir no próprio navegador: eu não quero ser rastreado. Uhum. Mas isso é uma... É que nem uma brincadeira de 1º de abril de muito tempo atrás. Que é o Evil Beat, né? Uhum. Que a ideia é que seria assim... Ah, vamos fazer o seguinte. Para resolver, para separar atacantes, né? Pessoas más na internet. Quem tá atacando e quem não tá atacando. De uma maneira mais fácil. Quando tu for fazer um ataque, vai ter um beatzinho lá que a gente vai colocar em um, dizendo, ó, isso aqui é um pacote de um ataque. Uhum. Então todo mundo queria atacar, ia botar lá acionar o Evil Beat lá pra dizer que você tá, pra informar que você tá, não, eu estou fazendo um ataque, então se quiser bloquear um ataque, é o caso de bloquear isso aqui. É óbvio que isso é brincadeira de 1º de abril, tá? Não vai ninguém achar que isso foi sério. Mas é óbvio que uma coisa assim não funcionaria, né? E o Do Not Track, ele é mais ou menos isso, ou seja, eu vou lá e ligo uma opção ao acessar um site, meu navegador informa dizendo, olha, o meu usuário, o navegador informando pro servidor, né, o meu usuário não quer ser rastreado. E a resposta do Facebook e de vários outros sites para isso é simplesmente ignorar e botar um cookie lá, marcar o usuário e rastrear ele. Sim, você ignora aquela possibilidade dada pelo sistema operacional. É, então sim. Pelo browser. Então tem. Esse é só um exemplo. Agora, que outras coisas seriam possíveis no Facebook? É possível no Facebook fazer um estudo psicológico com as pessoas? É possível fazer no Facebook um estudo psicológico em que a gente procura ver se é viável influenciar as pessoas controlando, manipulando a timeline delas? É. É possível fazer, né? É possível. E foi feito. E o pessoal... E aí, sem consentimento. É interessante tu citar esse caso, porque o pessoal que estuda a ética de pesquisa científica enlouqueceu, né? Sim. Você não pode submeter a pessoa a um experimento científico, mesmo que seja psicológico, sem que isso passe, né? Na faculdade, por exemplo, que eu atuo, existe um comitê de ética de pesquisa. Então, se alguma pesquisa científica é feita e que envolve pesquisa com seres humanos, tem que passar por uma série de um processo sério, inclusive de um comitê que vai avaliar aquilo ali para verificar quais são, né? Essas coisas não podem ser feitas sem que ninguém saiba. É, né? Mas a técnica permite. Aí é que tá. E o que me chama a atenção, Vinícius, né? E talvez essa seja uma das mensagens que a gente queira passar aqui, é que essas decisões são tomadas por alguém. Um dos artigos aqui que a gente leu, agora não lembro mais qual é, mas ele diz como essas decisões são tomadas. Será que é algo, uma decisão tomada por um cara no fundo de uma sala escura que toma essa decisão e de repente o Facebook passa, né, a monitorar as pessoas que não querem, que habilitaram lá o Do Not Track? Ou será que é uma decisão de negócio em que voluntariamente a empresa decide a agir de forma antiética, ou seja, desrespeitar um postulado técnico que foi colocado lá, e mesmo que a lei não... Claro que legalmente essa questão do Do Not Track parece que ela é relevante também, parece que é ilegal, né? Pelo menos no âmbito do direito do consumidor brasileiro seria ilegal, você está enganando o seu consumidor, certo? Você está recolhendo dados contra a vontade dele. Mas é interessante que as empresas tomam essas decisões, né? Será que, como é que é? É uma sentam em torno de uma mesa e decidem que nós vamos fazer isso? É assim, será? Cara, eu acho que no final das contas é. Não, eu acho que até é melhor. Melhor, né? É melhor do que isso. Vem um cara com uma apresentação em PowerPoint dizendo que teve uma grande ideia, que, né, que achei um jeito da gente monitorizar não sei que tal informação, né? A gente faz isso, a gente rastreia os usuários, faz isso, faz aquilo outro e o pessoal tudo bate palma e vão lá e implementam. E obviamente isso gera um conflito, no sentido de hoje é muito impopular você levantar qualquer questão que se oponha a determinado uso da tecnologia. Isso pode ser ruim até profissionalmente. Você pode ser visto como alguém que é do século passado, que não, né, que não quer inovar. Sim. Que não é inovador, não é, como diz, ele não é corajoso, né? Não se arrisca. Ele diz, olha, até pra coragem tem limite, né, cara? Tu não, claro. Tu não vai inovar pulando de um avião sem paraquedas, né? É inovador, sim, né? Tu fazer isso, né? E filmar ainda, é inovador. Eu acho que pouca gente fez isso até hoje. Mas é idiota fazer uma coisa dessa, entende? É, quem fez isso foi o cara lá do Missão Impossível, acho que ele faz isso, ou 007, faz. Tem uma cena que tem uma faz, cena disso? Pula atrás do avião, e aí ele pula atrás do avião, na verdade, o avião cai, ele pula atrás e consegue entrar no avião e se salvar sem paraquedas. Ah, não, mas... É aí, 007. Sim, sim, mas ele passou de um avião pro outro, né? Ele pulou, ainda assim, ele pulou já, ele viu onde que ele queria ir, ele não pulou, sim, simplesmente, né, pro vazio. Então... Eu acredito que essas decisões acabam sendo tomadas dessa forma e elas dificilmente encontram oposição, porque a oposição gera esse incômodo, né? Até a pessoa fica, o profissional pode ficar mal visto na empresa, né? Por sim, ele é o cara do contra. É o cara do contra, é o cara que não quer ideias novas, é o cara que quer só aquilo que ele sabe mexer, aquelas coisas. Às vezes é isso mesmo, né? Sim, às vezes, às vezes mesmo, às vezes, claro, acontece mesmo. Claro. Mas Eu fico imaginando alguém trazendo essa ideia de rastrear, de acompanhar o que as pessoas estão fazendo. E aí, a gente tem o Do Not Track lá no navegador, né, que o pessoal pode ativar, mas isso não bloqueia, ou seja, a gente pode seguir fazendo independente do cara ter dito o Do Not Track, então isso é bom porque a gente não limita o que a gente pode fazer e tal. Uhum. Eu fico imaginando alguém colocando isso e todas as vantagens comerciais que vai, né, que vai trazer para a empresa. Daqui a pouco alguém levanta a mão e diz: olha, mas isso aí não é um pouco antiético, porque se o cara está dizendo que ele não... Se o usuário está dizendo que ele não quer ser rastreado, como é que a gente vai rastrear ele? Se ele está dizendo que não quer. Aí o cara vai dizer: mas se a gente não rastrear, tem tantos outros que rastreiam. Aquela história de: se eu não faço, tem outro que vai fazer. Não, o posso se transforma em devo, né? É, e aí a gente tem, de novo, um outro... Vídeo. Vídeo, do René de Paulo... René de Paulo ou René de Paula? É René de Paula Júnior, eu acho. É René de Paula Júnior, né? E antes de tu falar, Vinícius, a gente tá colocando René de Paula aqui do lado de grandes filósofos, né? Bauman, Gallimbert. É bom citar Charles que... Charles Taylor, né? Eu quero fazer uma ressalva aqui, tá? A gente tá citando aqueles episódios que a gente assistiu e gostou. Uhum. Tá? A gente não concorda com tudo que ele fala em todos os outros episódios, tá? Então, tu não vão achar que... Né? Mas ele é um bom cronista do cotidiano, assim. É um bom cronista. Tem alguns episódios dele que eu não concordo. Claro. Eu não vou classificar aqui, que não vem ao caso, a gente não tá fazendo avaliação. Não, mas vamos colocar, inclusive, os links aqui pra esses aqui. Pra esses que a gente tá indicando, esses a gente assina embaixo, são bons mesmo, né? Uhum. E esse outro que a gente vai citar dele, que é bem legal também, trata da questão da falta de conflito interno. Uhum. As pessoas não têm mais conflito interno. Uhum. Aquela questão do: poxa, me pediram pra fazer tal coisa, ou querem que eu faça tal coisa, e será que eu devo fazer tal coisa? Será que eu devo desenvolver um sistema que ignora as preferências do usuário de não ser rastreado e passo a rastrear ele? Ou... ele conta esse caso, né, de um colega dele, um amigo dele, né? É isso que ele fala no vídeo, né? Eu já não lembro mais de quem que ele fala exatamente. Eu acho que é um amigo dele, em que ele diz que o cidadão... Diz que grande parte da renda dele vem de um aplicativo de celular. E, na verdade, o aplicativo que ele faz é só recolher dados das pessoas sem que elas saibam. Ah, sim. E ele pergunta: mas escuta, você não fica, você não é... Eu não lembro se é um amigo dele, não lembro. Bom, mas eu acho que é um conhecido, enfim. Não vem ao caso. Uma pessoa qualquer, né? O fato é que a gente tem várias aplicações que são assim. Uhum. Que o ganho é em cima... Se o ganho é em cima de propaganda, que nem alguns aplicativos que a gente tem no iPhone, por exemplo, no iOS, né? Uhum. Você vai lá, compra o aplicativo e... Compra não, você instala o aplicativo e aí tem uma barrinha lá que tem as propagandas. Inclusive, isso tá no próprio sistema da própria Apple. Uhum. Para inserir as propagandas no aplicativo. Ok, cara, não tem problema nenhum. Não vejo problemas nisso, entende? Tem uma área no aplicativo, sim, mostrando propaganda. Não tem galho. Me preocupa é um programa, um softwarezinho que não tem essa propaganda aparente, né? Uhum. Ele seja aparentemente de graça. E, no entanto, ele está coletando uma série de informações minhas para vender, para fornecer para terceiros. Sabe-se lá para quê? Ou seja, por um caminho que eu não conheço. Uhum. Né, por um caminho que eu não sei que as minhas informações estão fazendo. Então, isso deveria criar um conflito, né? A gente teve... Claro. Tu teve numa discussão numa sala de aula com um aluno que disse que quando ele vê dinheiro, ele fica cego. Isso. A frase foi literalmente essa. Isso. Ou seja, isso é sério. Eu acho até que dá para falar qual é o dilema, né? Na verdade, ele instalava... um software espião na máquina das pessoas a pedido de maridos, né, para monitorar suas esposas. Ele teria feito isso algumas vezes, né? E que num determinado momento ele disse: não, eu sei que isso poderia, né, que alguém está sendo monitorado sem saber, e as consequências disso poderiam ser graves. Ele mesmo disse: eu às vezes fico com receio que um marido desses mate a sua esposa. E tá, mas aí como é que tu age quando isso acontece? Aí foi que ele disse essa frase: não, mas quando eu vejo dinheiro na minha frente, eu fico cego. Então, o conflito... Houve o conflito, há um conflito, mas ele foi resolvido dessa maneira. Deixa eu citar um outro cara aqui, Vinícius, que eu gosto bastante, que é o Zygmunt Bauman, que a gente já falou sobre ele aqui em outras situações. Ele tem um livro que ele escreveu junto com Leonidas Donskis, chamado Cegueira Moral, A Perda da Sensibilidade na Modernidade Líquida. Eu acho até que eu falei sobre esse livro aqui em outra ocasião. E em determinada parte do livro, ele diz o seguinte: Ele diz que as duas grandes manifestações do mal na modernidade são duas, né? Seriam duas essas grandes manifestações. A primeira, a ideia de colonizar a privacidade das pessoas, ou seja, de repente passa a ser legal, passa a ser interessante você se apropriar dos segredos de todo mundo, né? E sabe lá usar esses segredos para quê? Né? A pessoa, sim, tem o direito de controlar e de saber o que ela quer que os outros saibam sobre, né? De decidir o que os outros saibam sobre ela. Ela tem esse poder, ou pelo menos deveria ter. Então, essa seria a primeira manifestação do mal. A segunda seria a grande insensibilidade ao sofrimento alheio. Que, claro, a gente já nota isso desde lá da Segunda Guerra, com o que aconteceu na Alemanha, né? É bem verdade, pode ser essa manifestação. Mas, atualmente, é muito comum a gente ver grandes manifestações odiosas, né? Grandes demonstrações de ódio na internet, discurso odioso na internet, ou até mesmo as famosas, o famoso revenge porn, né? Que tem um caso aí, Vinícius. Nossa. Que descobriu ontem que, de repente, as pessoas passam a ser insensíveis em relação ao fato de que o seu discurso ou as suas ações podem destruir a vida dos outros, não é verdade? É, e com relação ao revenge porn, que é o... É o pornô vingativo, né? Uhum. Vingança pornô também. É o vingança pornô. A ideia é que, imagina um casal que grava lá um vídeo da sua intimidade e tal. Nenhum julgamento a esse respeito. Cada um faz o que acha que deve fazer, né? Uhum. E depois o casal se separa e aí um dos dois que tem acesso ao vídeo acaba publicando o vídeo na internet pra se vingar. Uhum. Né, do parceiro. E a gente teve, tem casos assim, até de meninas que se mataram aqui no Brasil, uhum, e tal. Sim. Teve alguns casos até meio próximos assim, uns dos outros. Uhum. E foi bem interessante a gente descobrir ontem. Foi interessante, não, foi desesperador. É. Foi triste. Existe uma dupla sertaneja, normalmente a gente não diria o nome, mas vamos dizer o nome pra vocês procurarem na internet e olhar. Tá? Chamada Max e Mariano. Mais uma das 1.500.000 duplas sertanejas. E eles gravaram uma música chamada Eu Vou Jogar na Internet. Né? E gravaram um clipe sobre isso. E esse clipe foi pra internet e mais ou menos eles dizem assim que eles vão jogar na internet as imagens lá que eles fizeram, né? Uhum. Eles terminaram a história que o cara terminou, a guria terminou com o cara e tal, diz que não conhece mais ele. E ele diz que vai jogar na internet, quer ver ela dizer que ela não conhece ele, e que não, e mesmo que ela. E mesmo que você me processe, etc., eu vou jogar na internet. Tá? Um vídeo, daí mostra no clipe ele fazendo o vídeo do. Isso, lá. Escondendo um celular num feno lá num lugar lá, que vai. Né? Bom, o fato é que tanto ele não se pode fazer qualquer coisa. Que eles jogaram na internet o videoclipe deles e saíram na internet no dia seguinte. Sim. Tá? Mas o fato é que eles estão... Essa música, né? Eles estão divulgando um comportamento que justamente não é ético. Ele não é moral. Ele até é ilícito, né? É até ilícito. Sobre determinada... Não existe um crime de violação de privacidade. Aí é que tá, né? Mas no âmbito do dano moral, por exemplo... Sem dúvida, e há dezenas ou centenas de ações em que a pessoa que tem suas imagens divulgadas conhece, consegue indenizações, às vezes até bem grandes. Um processo foi R$50.000 de indenização por... Mas, por claro. E até pouco, né? Se for pensar. E eles celebram, não? Colocam na música, eles vão jogar na internet, e mesmo que você me processe. Ou seja, dane-se. Eu acho que é uma celebração. Dane-se a lei, eu faço. É justamente a questão da técnica. Eu posso fazer o que eu quiser na internet. Sim. Eu posso pegar um vídeo com meu celular e posso jogar na internet, facinho. Então eu vou lá e faço, mesmo que você me processe. Uhum. Então, esse desrespeito. Não vou dizer nem pela lei, antes da. A ética envolve, no mínimo. Não vamos entrar na discussão do que significa ética, né? Que isso daria um outro episódio. Uhum. Mas a ética, ela envolve... A ética mínima é respeito às leis. Sim. Né? O direito seria o mínimo de ética que a sociedade tem que ter. Ali, né? E se a gente não tiver isso, a gente começa a virar uns bichos na sociedade. Isso. A gente começa a desrespeitar os direitos de propriedade do outro, né, de liberdade, né, de ir e vir, aquela história toda. Embora isso já aconteça em algumas situações. Uhum. Mas, então, não tem só essa questão legal que está envolvida assim na ética, mas é a questão da preocupação do respeito ao outro. Claro. E aí, pode aparecer, né, pode parecer uma coisa meio humana demais para quem é da área de TI, para quem é da área de tecnologia, né? Uhum. Ter que pensar no usuário que está na outra ponta, a pessoa que vai ter os dados sendo coletados e tal, pensar nela, não, é um ser humano que está lá. Uhum. É uma pessoa, e tem que respeitar os direitos dela e aquela coisa toda. Isso acaba sendo esquecido, simplesmente. Ou seja, a gente fica com uma ética meio manca. Na verdade, leva até o limite de, bom, até onde eu posso ir, onde há dúvida, onde a lei me deixa uma área cinzenta para eu entrar. Até onde eu posso ir nesse sentido? O que o Sponville coloca com as suas quatro ordens que a gente viu antes é que mesmo que você... O mundo pode ser um lugar insuportável mesmo que você cumpra todas as leis. Uhum. Para que a gente tenha uma certa harmonia de convivência e uma harmonia social, né, o direito não é suficiente. Ele é necessário, mas ele não é suficiente. Então a gente precisa de certos tipos de controle. E não é parecer, então, às vezes eu pensando um pouco nisso, né? Nós pode parecer um pouco um discurso um pouco conservador demais, né? Mas eu acredito sim que seja necessário, que a tecnologia precise ser condicionada pela ética. E não ao contrário, né, que é o que o Galimberti vai colocar. É que o problema é esse, né? Ele coloca textualmente aqui: a idade da técnica demonstrou a incapacidade de se regular ou se impedir que a técnica faça o que é capaz de fazer. Então, de repente, se a gente tem um mundo que até então foi condicionado, que as nossas ações foram condicionadas pela ética, de repente esse mundo passa a ter as ações condicionadas pela técnica, que é a ideia do que pode ser feito será. E aí, de repente, a gente vê um clipe dessa natureza. Sim, eu vou jogar na internet, não importa, né? Que é justamente o que o Bauman coloca. Bauman coloca, né? É a insensibilidade frente ao sofrimento. Né? A insensibilidade, o total desconhecimento de que aquilo pode arruinar a vida de uma pessoa. Ou que alguém pode, inclusive, se suicidar em função daquilo. Não é algo engraçado. Né, aí voltando ao clipe, né, e isso tem a ver com tecnologia, porque o cara tá falando que vai jogar aquilo na internet, né? Não é algo engraçado, eu não acredito que algo deva, que isso deva ser celebrado, mesmo reconhecendo que se trata de uma obra de arte, né, se trata de uma obra de arte, uma música, uma canção, assim como acontece com um livro, né, há livros em que as pessoas dizem o Crime e Castigo, por exemplo, né, o cara que envolve essa questão de um assassinato, enfim, a gente tem que conhecer também os limites de uma obra de arte, mas a gente tem que ver também que pessoas são influenciadas por esse tipo de canção, né? Tem um aspecto social numa canção dessa natureza. Eu te confesso que eu não consegui ver até o fim. Não aguentou? Não consegui. Eu me senti ofendido realmente, né? Eu não acho que é engraçado, eu não, sabe? Eu reconheço a liberdade de expressão e tal, mas eu achei deprimente. Se você procurar no YouTube por Max Mariano, eu vou jogar na internet, você vai encontrar... O clipe oficial foi removido, né? Da internet, mas você vai encontrar pessoas que baixaram e postaram de novo justamente criticando isso. Essa questão do uso da aplicação da técnica sem limites éticos, não é, embora alguns pensadores coloquem como sendo, dizendo que a técnica não é neutra, né? Uhum. Eu respeitosamente e dentro da na minha ignorância, eu discordo. Uhum. Eu acho que a técnica não tem ética. Né? Quem tem ética é quem faz uso da técnica. Uhum. E aí, se essa pessoa não tem ética, obviamente a aplicação da técnica não vai respeitar limites éticos. Uhum. Né? Se os valores que essa pessoa tem, que balizam, que são os trilhos, vamos dizer assim, das suas decisões na vida... se resumem a questões financeiras, ao ganho material apenas, né? Uhum. Tá definido o que ela vai fazer com a técnica. Né? Para mim, independente da técnica, ela botar a mão, se big data, né? se internet das coisas, seja qual for, né? a técnica da mente à mão, ela vai produzir algo imediatamente, já que não vai respeitar a ética, né? Ética. Existe essa questão dessa pessoa que intencionalmente age desse jeito, ou seja, deliberadamente age dessa forma, mas por outro lado também se torna responsável por um resultado não ético da aplicação de uma técnica, né? Aquele que não analisa adequadamente as possíveis consequências de uma determinada tecnologia. E aí eu cito aqui o artigo do Andrew Zwitter, né? Do Big Data Ethics. Ele cita aqui que um gerenciamento da ética, né? Ele tem três condições que todos concordam, sobre as quais todos concordam, que é a causalidade, o conhecimento e a escolha, né? Então, causalidade: alguém pode se tornar responsável se um resultado eticamente relevante advém das suas ações. Então, ou seja, eu dei causa direta a um problema ético, né? A algo que fere a ética. A outra situação é do conhecimento, né? Ou seja, eu posso também ser considerado responsável, né? Se o resultado das minhas ações, se eu deveria conhecer os resultados das minhas ações, ou se eu conheço os resultados das minhas ações e sei que esses resultados são antiéticos. Então, num primeiro momento não é esse o meu objetivo, mas eu sei que pode acontecer tal abuso, né? E eu não me preocupo em impedir esse tal abuso, eu também me torno eticamente responsável. E a terceira situação que ele coloca, na verdade ele está citando Norman, né, uma referência dele aqui no artigo, quem quiser pode ir atrás daí da referência dentro do artigo, ele coloca a escolha, né? O agente ele pode se tornar culpado ou responsável, né, se resultado não ético, né, de alguma coisa ocorreu por uma escolha deliberada dele, né, de uma situação pior em relação a uma outra escolha que ele tinha, em um outro caminho. Sim, que ele tinha. Seria a intenção deliberada, né? Um é a culpa e o outro é o dolo, se a gente for ligar com o direito. Talvez. Exatamente. E aí, então isso nos traz, o que essas três coisas que o Andrew cita nos traz? Não é só uma questão do Vinícius sentar e desenvolver um sistema que ele sabe que o que ele vai fazer diretamente é antiético. Ou seja, fere a ética, né? Mas eu também tenho que me preocupar com as consequências, com as possíveis consequências de um mau uso desse meu sistema. O fim dele pode ser muito bom, mas quais são as possíveis consequências negativas dele? E eu dou um exemplo. Para quem viu o último evento da Apple, viu lá o lançamento do Research Kit, se eu não estou enganado, esse é o nome. Que é um framework que permite, ele liga, vamos dizer assim, pesquisadores da área médica às pessoas, através dos seus celulares, certo? Certo. E aí o que eles fazem é permitir, por exemplo, que tem um software, entre os vários softwares que já existem, eles têm um software de teste para o mal de Parkinson. Então você pode fazer um diagnóstico básico lá de mal de Parkinson no celular, só que ao usar esse software você tem lá que concordar que você está dando informações, está participando de uma pesquisa, né? E está dando as informações de forma anônima. Inclusive esse Research Kit, ele é open source, ou seja, a Apple abriu o código desse Research Kit para que outras plataformas possam olhar para ele e se integrar a isso, né? Então, notem que o objetivo para o qual isso foi construído é bom, é positivo. Né? Os médicos têm acesso a uma base de informações, têm como analisar a população de uma maneira que eles nunca puderam fazer antes. Né? Um alcance muito maior. E isso é positivo no sentido de agilizar a pesquisa, né? Possibilitar esse avanço da ciência, principalmente numa área tão crítica como a saúde. Agora, ao se desenvolver uma aplicação dessas, ao desenvolver um framework desses, quem desenvolve tem a responsabilidade de controlar ou procurar limitar o máximo possível o mau uso. É, eu acho que a questão chave aí, talvez, né, nesse exemplo que tu propõe, são os dados anônimos. E talvez aí esteja talvez, o problema ético maior. A gente sabe hoje que é possível, com 4 ou 5 compras, se não me engano, análise de 4 ou 5 compras e a análise do CEP da pessoa, descobrir quem a pessoa é, envolvendo as técnicas de Big Data. Então, se com informações menos invasivas ou menos, né, ou mais genéricas é possível descobrir quem a pessoa é, eu acredito que com essas informações médicas se ampliaria ainda mais essa possibilidade de descobrir. Não há dados anônimos em Big Data, entende? Uhum. As possibilidades abertas, o Big Data justamente, e essa é a minha preocupação ética, quando as pessoas tentam explicar o Big Data, elas acabam dizendo coisas mais ou menos assim do que a gente recolher o máximo de informação possível e descobrir novas possibilidades ou possibilidades inimagináveis de novas descobertas. E aí quando a gente começa a falar em ética de Big Data, né, há ética nisso? Há ética em recolher dados para um fim que no futuro que é inimaginável? Né, será que o postulado da técnica não está se sobrepondo ao postulado da ética, na medida em que essas novas possibilidades podem ser negativas, na medida em que as pessoas podem não conseguir mais emprego, ou de repente o cidadão não consegue fazer um seguro de vida porque pesquisou por dor no peito no Google, né? Até um dos livros aqui que eu tinha aberto, ele coloca isso, né? Quais são os... O que a gente... Deixa eu ver se eu acho aqui... Quais são as consequências econômicas e sociais no que diz respeito aos insurance rates, né? Uhum. Baseados no histórico de browser, ou no histórico de localização, ou se tu juntar tudo isso com GPS. Isso sim envolve Big Data, mas nós não sabemos mais quais são essas consequências. Elas são inimagináveis, e o problema na ética do Big Data é justamente esse possível uso secundário imprevisível. De repente, nós estamos retirando a necessidade ética de saber quais são as consequências de algo e estamos nos entregando para uma incerteza que pode vir a nos destruir. É o que essas distopias como 1984 e o Admirável Mundo Novo e o Minority Report colocam. A arte já vem nos dando algumas dicas do que pode acontecer. E eu acho que nós não estamos percebendo. Antes de encerrar, eu sei que a gente já está com o tempo bem estourado aqui, eu só queria fazer uma referência de alguns princípios éticos que devem reger o Big Data, de um artigo aqui do Richards e do King. Esses princípios seriam: devemos reconhecer a privacidade como uma regra da informação, inclusive no Big Data, e os autores colocam, né, que aquela ideia da privacidade está morta. Se a privacidade está morta, por que as revelações do Snowden causaram um impacto mundial tão grande, se a privacidade está morta, né? Eles questionam com esse exemplo. É, claro, a gente tem que ter aquela ideia do Solow de uma privacidade um pouco mais ampla, não só a divisão entre público e privado, né? O segredo e sigilo e publicidade. Depois, devemos reconhecer que a informação pessoal compartilhada deve permanecer sendo tratada como confidencial, o que é muito comum. As empresas passam a trocar os dados dos seus clientes, dos seus usuários, e em algum momento esses dados vazam ou são publicados ou deixam de ser tratados com a mesma confidencialidade que o usuário esperava que ela devesse ser tratada. Terceiro, o negócio do Big Data requer transparência. Para mim, essa é a regra principal, né, a regra ética. As empresas precisam informar para as pessoas que dados são recolhidos, a qual forma que esses dados vão ser utilizados, porque senão a gente cai no mesmo problema do Facebook que tu citou antes, né, Vinícius? Uhum, sem dúvida. De repente eles passam a desrespeitar o Do Not Track, de repente eles passam a seguir pessoas que não estão no Facebook e utilizar esses dados sem que as pessoas nem imaginem, né? Então precisa haver transparência. E o Big Data pode comprometer a projeção da nossa identidade ou a projeção da nossa personalidade. Os alemães falam no livre desenvolvimento da personalidade, né? uma ideia que eles têm lá dentro da sua constituição. E o Big Data mexe um pouco com isso, porque todas essas inferências e todas essas previsões passam a condicionar as pessoas de uma forma que limita muito a nossa liberdade. né? Se os sistemas passam a tomar decisões sobre nós, né, e esses sistemas são construídos sem preceitos éticos, isso acaba se refletindo na nossa vida. Então, eu acho que isso é muito sério. É, eu posso já encerrar, Vinícius? Posso já dar minha conclusão? Fica à vontade. Então, assim, se a gente está criando uma... Ou se não está criando, não. Nós já vivemos uma sociedade tecnológica, uma sociedade da informação. E se nós falharmos em proteger todos esses valores humanos, e se nós falharmos a desconsiderar completamente os preceitos éticos na criação e na composição desses sistemas que mantém essa nossa sociedade, nós vamos correr o risco de que esses valores sejam abandonados. E aí nós vamos estar caminhando cada vez mais rápido para essas distopias aí no estilo de 1984 e no estilo do Admirável Mundo Novo. É, eu gostaria de destacar, para concluir, da minha parte, um trecho do artigo do Big Data Ethics. Uhum. A gente tá falando aqui bastante Big Data, né? É. A ideia é falar de ética de maneira geral, mas o Big Data ele é um bom exemplo para lidar com essa questão da ética. É. Esse artigo do Andrew Zwitter, ele tem um trecho bem interessante em que ele demonstra como algumas consequências, dependendo de como se encaminha a coisa, podem ser nefastas, né? E vão acontecendo que nem tu colocou, vão acontecendo de uma maneira natural, quando a gente percebe já era tarde. O exemplo que ele dá, citando o Minority Report, né, é o seguinte: você tem lá o Big Data, você tem um monte, uma coleção gigantesca de dados, tá? E vamos supor que você tem algoritmos que avaliam determinadas situações e conseguem dizer, conseguem apontar o seguinte: que um determinado indivíduo pode vir a cometer violência doméstica. Ou que um determinado indivíduo, por causa ele já, por exemplo, ele já passou, já teve uma passagem pela prisão quando jovem, no momento financeiramente não está bem, a mulher acabou de deixar ele, e tentou a guarda dos filhos, não conseguiu e tal. Daqui a pouco apontam que ele pode vir a voltar a vida do crime, digamos assim. Né? E aí, uma vez que se tem esse tipo de informação sobre as pessoas, você pode dizer assim: não, mas isso, né, com a privacidade, a gente não precisa fazer nada com relação a isso. Agora, você imagina se a gente tendo Big Data, se informações assim sobre a vida toda desse piloto que jogou o avião lá nos Alpes, na França, se de repente o pessoal vem e diz assim: olha, a gente tinha informações numa grande base de dados aqui, né? Que, se analisados, nos diriam que ele tinha alguns problemas, que ele poderia vir a fazer isso. E notem que ele não fez ainda. Ele poderia vir a fazer. Algumas coisas, é claro, você não vai botar uma pessoa que está claramente doente no controle de um avião. Mas o simples fato da pessoa ter depressão não faz com que ela não possa exercer determinada atividade. Assim como voar um avião, meus amigos. Senão Não, peraí. Vocês acham que piloto, né, piloto de avião não tem depressão? Não tem. Não, ou tem médico. O médico. Ou presidente da república. Então, ou sei lá. Não tem momentos de depressão. Então, o que pode vir, e o que viria a acontecer, é que a partir do momento que o governo, que uma agência tem esse tipo de informação, ainda que não seja muito, não tenha certeza, vamos supor que na maior parte dos casos, não, 90% dos casos a pessoa tem lá o perfil, mas ela não vai cometer um crime, né? Mas aqueles 10%, ou aqueles 5%, ou seja, não, até menos, que cometeu o crime, e eles tinham os dados antes e não agiram, eles vão se ver num problema político, que é o que o Andrew coloca no artigo dele. E aí eles vão acabar se obrigando a agir preventivamente, o que é o pré-crime do Minority Report, que é do filme. E o próprio conflito do personagem principal, né? Porque ele não acreditava que ele ia cometer um crime. Exatamente. Ele não acreditava que ele iria cometer o crime. Claro. Então, claro, ele acreditava que ele estava prendendo todo mundo que realmente iria cometer o crime. Sim. Né? E isso é complicado. Ou seja, é uma coisa assim meio futurista, mas é algo que tá em vias de acontecer. E Então a gente tem, eu chamo atenção para esse trecho do artigo, recomendo até que se leia, né? A seção se chama Propensity, ou seja, a propensão, né? É que se pode levantar em cima de dados como estes e aí sim, né? A gente pode começar a achar que o Estado ou que as agências e etc. tem que agir preventivamente em todas as situações. Daqui a pouco você tá sendo, alguém está batendo na tua porta porque você caiu num perfil tal lá. Sim. E indica que você pode cometer um erro, um crime ou uma ação. A gente veio aqui porque a gente acha que você está querendo se matar. E isso pode não ser muito interessante para as pessoas, né? Quando elas são atingidas por isso. Para os outros, tudo bem, mas para mim, talvez não seja interessante. Bom, eu já falei que tinha encerrado, mas eu queria só dizer duas coisas. Em relação a isso que tu falou, o grande problema é que o que o Snowden nos mostra é que essas informações são usadas para outros fins. O Estado americano utiliza essas informações para fins políticos, para prejudicar pessoas e por aí vai. E a última coisa seria, a gente retirou de um livro aqui do Cyber Ethics, Cyber Citizenship and Cyber Safety, né, as 10 regras da cyberética que nós vamos colocar lá no show notes, né, que são 10 regrinhas ali que ajudam a gente a entender o que seria um guia inicial, um início de discussão aí para o que pode ser cyberética. Só deixa eu dar o crédito aí para a minha aluna, para a Kátia e para o André. Ah, sim. Que eu tava vendo o TCC deles, aí eu vi essas regras lá. Uhum, sim, sim. Eu disse, pai, isso vai dar um episódio lá do Segurança Legal, eu disse para ela. Então, um abraço aí para eles. Então era isso, Vinícius. Nos encontramos agora no episódio 74 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.